Então são 6h34 da manhã, acabei de acordar, ainda nem escovei os dentes, então sinta o meu bafo. Então, aí vocês vão tocar o quê? O que que vai sair? Qual o som que vai sair, Bilos? Rock. Vou só tocar um rock. Thank you. É, foi um pouco ruim, mas. Mas deu pra sair. Tu é mais desafinado do que. Do que o tempo, mas tá tranquilo.